Como eu posso deixar você partir? Simplesmente partir sem deixar marcas. Quando eu fico aqui, respirando com você, você é a única que realmente me conhece. Como pode ir embora assim? Quando tudo que eu posso fazer é deixar você partir. Porque compartilhamos o riso e a dor, até mesmo as lágrimas. Você é a única que realmente me conhece. Então me veja agora. Tem apenas um espaço vazio. E não restou nada para que eu me lembre. Apenas a lembrança do teu rosto. Me veja agora. Tem apenas um espaço vazio. E você voltar para mim vai contra qualquer previsão. E é isso que eu tenho de enfrentar. Eu queria poder fazer você se voltar. Se voltar e me ver chorando. Tem tantas coisas que eu preciso te dizer. Tantas razões pelas quais você é a única que realmente me conhece. Então me veja agora. Tem apenas um espaço vazio. E não restou nada para que eu me lembre. Apenas a lembrança do teu rosto. Então me veja agora. Porque tem apenas um espaço vazio. Mas esperar por você é tudo que eu posso fazer. E é isso que eu tenho de enfrentar. Me veja bem agora. Porque ainda estarei aqui parado. E você voltar para mim vai contra qualquer previsão. É o risco que eu tenho que correr. Me veja agora.